Então, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã maravilhosa, vamos falar de um tema também, que é um tema muito confortador, é um tema que nos traz sempre muitas reflexões e traz muita esperança também, que é o tema prece. Quando a gente fala de prece, de oração, nós estamos falando de um dos mecanismos mais incríveis que nós temos de ligação com o mundo espiritual, de união com aquilo que existe de superior na vida. E a prece, no contexto espírita, ela é sempre assim, muito espontânea, muito carregada de sentimento. E para ela ter uma ação realmente, o nosso assunto é a ação da prece, é necessário que nós estejamos completamente envolvidos naquilo que se passa naquele momento. Por muito tempo, ao longo das nossas jornadas terrenas, a gente acreditou que a ligação que se dava com o mundo espiritual, com as divindades, com os seres que o homem vem concebendo ao longo da sua evolução, se dava por fórmulas, por certos rituais, que as invocações dependiam de palavras específicas, palavras mágicas, palavras que permitissem uma ligação. E, ao longo da evolução, aprendemos também que a forma, nesse momento, ela não é tão importante assim. Ela tem, sim, uma importância, mas ela é muito pequena quando a gente pensa no nosso sentimento que está envolvido na prece. A prece, ela tem que ser, sobretudo, uma vivência ali, intensa de sentimentos que nós emitimos. A prece dita de lábios apenas, como uma fórmula, uma repetição, ela pode ter algum valor para o espírito, como necessidade de fixação de ideias, necessidade de se acalmar, de concentrar o pensamento em apenas algumas coisas. Mas só a palavra em si, ela não teria tanto poder se ela não estivesse bem fundamentada no sentimento e no pensamento. É isso que nós aprendemos com os Espíritos. Porque eles, vivendo uma realidade que também já fizemos parte um dia e que agora estamos temporariamente bloqueados de acessá-la plenamente, eles percebem que o que realmente tem poder nas nossas evocações, nas nossas palavras, são os nossos pensamentos. O quanto eles estão direcionados para aquele alvo que nós estamos, naquele momento, nos dirigindo. Os Espíritos podem perceber em nós a maior ou menor intensidade com que nós estamos submetidos ali no momento da prece. E Kardec fez um estudo muito apropriado, muito adequado, partindo das comunicações dos Espíritos, e sintetizou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele abordou a questão da ação da prece e a transmissão do pensamento. Nós temos então lá no capítulo 7, os itens 9 e 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, as explicações que nesta manhã iremos desenvolver para falar a respeito desse tema, então, ação da prece e transmissão do pensamento. Desde épocas muito antigas, o homem, ele vem se voltando às divindades, aos seres que ele acreditava que dominavam a natureza. Mais tarde, ele começa a se dirigir a uma divindade específica, começa a acreditar que existe uma que está acima das demais, até que nós vamos ter o surgimento de um pensamento com o povo hebreu, mais tarde conhecido como povo judeu, da existência de um Deus único. E ainda assim, nesse momento, eles não estão concebendo que é um Deus universal. Mais tarde é que nós vamos ter, com Jesus, a ideia de uma divindade única e universal. E diferente das anteriores, uma divindade que não precisava mais ser acalmada, ser pacificada, porque era uma divindade repleta de amor. Ele chamou essa divindade de Pai, porque na mentalidade dos homens da época, a figura do homem, a figura do pai, a figura paternal, era muito forte, e até hoje é assim. Por isso que até hoje nós, pelo condicionamento cultural e espiritual que nós estamos submetidos, nós ainda nos dirigimos a Deus como Pai. Porque é a figura daquele que provê, é a figura daquele que garante, que protege, que sustenta. Mas daqui a alguns milhares de anos, nós vamos nos libertar dessa visão de Deus como Pai e nem teremos a visão de Deus como Mãe, porque não precisaremos mais desse condicionamento, né, de personificar a divindade como um ser humano nesses papéis Pai e Mãe. Nós vamos reconhecer Deus na sua expressão maior, que transcende a condição humana, porque Ele é o Criador. Mas até hoje, então, nós ainda usamos essa expressão para nos voltarmos à divindade, ao Ser Supremo, como Pai. E Jesus, então, naquela época, Ele trouxe um conhecimento sobre a divindade muito importante, de que Ele não era mais o Deus de um povo apenas. Que aquele ser que os judeus já vinham há muito tempo cultivando a ideia de ser o Deus único, o Criador de tudo, ele não era apenas daquele povo. Essa foi uma ideia importante que Jesus trouxe, que Deus era para todos os seres. Então Jesus, nessa época também, ele vai trazer para as pessoas também uma compreensão diferente de como nós devemos nos dirigir a Deus. É quando ele ensina-nos a fazer o Pai Nosso. Perguntaram a ele então, pediram a ele, Mestre, ensina-nos a orar. E ele nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. Ele começou a nos trazer umas ideias diferentes sobre Deus. Era o Pai de todos, é o Criador de todos. Não de um único povo, de uma única pessoa. Então aí está uma das primeiras condições que nós temos que ter em nossa oração. Quando nós oramos, nós temos que permitir que esse sentimento profundo, esse reconhecimento profundo de que tudo faz parte da criação divina, de que o meu próximo é meu próximo porque ele também é criação divina. Porque se eu me dirijo a Deus com pensamentos, com sentimentos carregados de orgulho, de exclusivismo, de achar que Deus é só por mim e não pelo meu irmão, de achar que eu preciso e mereço mais privilégios do que os outros. Quando eu entro na oração com esse pensamento, ela se torna limitada. Ela se torna o pedido de uma criança caprichosa aos seus pais por algo que eles sabem muitas vezes que ela não é merecedora ou que não é o momento para ela ainda. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, uma das primeiras características, uma das primeiras qualidades que nós temos que permitir aflorar ali é o reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele ama a todos e que os nossos pedidos nunca podem ser ali direcionados pelo nosso egoísmo. Não pode ser um pedido pensando apenas em nós. Porque quando nós somos muito egoístas, a nossa oração, usando uma expressão bem fácil de entender, ela é muito fraca. Porque ela é o pensamento focado apenas em si mesmo, é um pensamento que não ganha força, não ganha extensão, ele não pode alcançar o universo. Porque ele está limitado só às nossas situações pequenas aqui. Isso não quer dizer que nós não possamos pedir ajuda, não possamos pedir a Deus que nos auxilie naquele momento mais difícil de nossas vidas. Mas o que nós não podemos fazer é esquecendo o nosso irmão. E ainda mais, tendo algo contra alguém. Uma certa ocasião, Jesus disse, né, para aquelas pessoas ali que ele estava tentando orientar, que para elas oferecerem algo a Deus, porque na época os sacrifícios materiais eram uma necessidade, que eles estavam condicionados, eles acreditavam que para reverenciar a Deus era necessário oferecer coisas materiais no templo. Jesus fala assim, olha, se você quer realmente agradar a Deus, deixa a tua oferenda aí no templo e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. Então, ele estava deixando claro que sentimentos de animosidade, de raiva, de desejo de vingança, Esses sentimentos que a gente sabe muito bem quais são, porque ainda estamos trabalhando, lutando por vencê-los, ele sabia que isso tudo era um peso na nossa mente, que isso tudo é um bloqueador dessa capacidade que nós temos de nos ligar a Deus. Por isso que quando a gente vai entrar em oração, tem que ser um momento muito solene, tem que ser um momento muito especial. Solene em que sentido? Não que a gente tenha que ter uma postura, que a gente tenha que falar determinadas palavras, que tenha um lugar especial para se orar. Porque o grande templo de Deus somos nós. Nós somos o grande templo que podemos nos voltar a Deus. Então, qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos nos dirigir a Deus. Mas o importante é que estejamos nessa harmonia, nessa sintonia. Nós podemos até estar em conflito com alguém, mas quando nós nos dirigimos a Deus nesse estado, é sempre com aquela boa vontade de pedir a Ele que nos ajude a superar aquele momento. Porque essa qualidade, a humildade, o reconhecimento das nossas dificuldades, é uma das grandes formas de nos apresentarmos a Deus. Reconhecer que nós somos seres ainda imperfeitos, em luta, é um dos grandes valores que nós podemos demonstrar nesse momento. E é uma das coisas que nos prepara para termos essa ligação com Deus. Então, todas as vezes que nós vamos entrar em oração, o grande preparo que nós temos que fazer é esse. É nos colocar da forma humilde, da forma que reconhece as suas fraquezas, as suas limitações. Temos que nos colocar como aquele que deseja a reconciliação com o próximo, porque essa é a grande forma de conexão com Deus. É a grande forma de estabelecermos essa ligação mental na prece. Porque pensem, Ele é amor, Ele é total dedicação à criação. Como que uma mente pode tentar se aproximar, por menor que ela seja, se ligar a Deus, se ela tem sentimentos contrários a qualquer parte da sua criação? Fica difícil essa comunicação. Então, quando nós queremos nos dirigir a Deus, temos que estar com esse coração despojado de mágoas, de ressentimentos, ou pelo menos do desejo de vencê-las. Aí nós criamos uma força capaz de elevar o nosso pensamento. Aí nós somos capazes de ouvir as respostas que Ele tem a nos dar. Porque ligado a nós, Deus está. Presente em nós, Ele está. Neste momento, Ele está aqui. Porque Ele permeia toda a criação. Nada está apartado de Deus. Nada está distante de Deus. Mas, para que nós estejamos na sua presença, para que nós nos liguemos a Ele, é necessário que o nosso coração, ele se revista de humildade e de desejo sincero de cultivar a paz. De desejo sincero de manter a harmonia com o próximo. De encontrar a harmonia na nossa própria vida. É aí que o nosso pensamento ganha toda a força possível para realmente sentirmos o que há de bom nos envolvendo. Para sentirmos toda essa presença maravilhosa de Deus, que se expressa de mil maneiras. Para a maioria dos espíritos, em início de evolução, que é o nosso caso aqui, todos nós estamos em processo ainda de iniciar a nossa evolução. Os alguns milhares de anos que nós já estamos evoluindo nesse planeta, não é nada comparado ao que nós temos pela frente. Então, para nós, muitas vezes, a presença divina, a presença do Criador, ela se manifestará por intermédio de outros seres, que irão representá-lo, que irão inspirá-lo, que irão nos ajudar a focar a nossa ideia, a direcionar o nosso pensamento na concepção da existência de Deus e na união com Ele. Porque seria realmente muita pretensão nossa, seres tão pequenos ainda, dizer que nós vamos ter uma ligação mental plena, direta com o Criador. Nosso pensamento ainda é muito fragmentário para isso. Ele é ainda muito limitado. Embora nós possamos ter ao longo da vida momentos em que sentimos mais intensamente essa ligação. Mas nós dependemos ainda fundamentalmente de seres mais evoluídos, seres humanos que já venceram muitas etapas da evolução, já estão em trabalho, em empenho muito intenso, há muitos milhares de anos, e que estabelecem para nós essa ligação de uma forma um pouco mais clara e inteligível. Mas um dia existirá que nós estaremos numa condição em que estaremos plenamente ligados a Deus. Estaremos em comunhão com Deus. Seremos como Jesus disse naquela época que ele esteve aqui encarnado, em que ele e Deus era um. E aí as pessoas criaram toda aquela confusão achando que ele era Deus. Quando ele disse que ele e Deus era um, ele estava dizendo que o pensamento dele já agia de acordo com a vontade divina. Que ele já tinha essa ligação permanente com Deus. Engraçado que pegaram uma única passagem e ignoraram todas as outras quando ele se refere a Deus como Pai, como nosso Pai. Porque o Espírito, ele vai, dependendo da etapa da evolução que ele se encontra, ele vai ficar limitado pela concepção que ele tinha, que ele tem na época. Na época, as pessoas tinham ainda muito forte aquela ideia de que os deuses poderiam se materializar, ser humanos, né? E os judeus também, que seguiram a Jesus inicialmente, também não conseguiram se desligar dessa ideia primitiva de achar que Deus precisaria estar como humano aqui na Terra. Mas Jesus mesmo, em muitas passagens, deixou claro que Deus era o Pai que estás nos céus. Então ele deixou muito claro que ele não era Deus, mas ele demonstrou pela sua vida também que estava em comunhão com Deus, que estava com o seu pensamento em harmonia com o Criador. Por isso que ele podia amar indiscriminadamente as pessoas, independente dos erros que elas cometessem, por isso que ele podia curar como ele curava, porque ele tinha tanta fé, tanta confiança, que realmente ele sabia dos poderes que ele podia mobilizar. Por isso que ele tinha tanta consciência da sua realidade. E todos aqueles que ao longo da história da humanidade demonstraram grandes valores da fé, grandes virtudes, pessoas que demonstraram grandes princípios, são pessoas que estavam também, mais ou menos, conectadas com Deus. Estavam em sintonia com o Criador. Porque elas mesmas já tinham descoberto o seu caminho, elas mesmas já tinham entendido qual era o seu papel aqui no mundo e já eram capazes, então, de usar toda essa força que aquele que tem fé, que aquele que confia plenamente em Deus pode. Porque a nossa prece, a nossa oração, para ela ter força, nós também temos que ter uma fé muito grande, uma fé muito sólida, muito bem alicerçada. Porque se eu faço uma oração com dúvida, é um pensamento que enfraquece o poder do meu pensamento. Porque a nossa oração, ela é sobretudo ideia, pensamento, que parte da nossa mente e vai ao encontro de algo no universo. Quanto mais forte é a nossa convicção, quanto mais fé nós temos, mais força esse pensamento tem. Só que muitas vezes nós não temos essa condição, né? Nós ainda estamos aprendendo a ter fé, confiança. É quando então a espiritualidade percebe que nós somos seres bem intencionados, que realmente queremos o melhor, e os espíritos benfeitores, eles podem amplificar esse nosso desejo. Eles podem nos ajudar a emitir esse pensamento e ele ir mais longe. É o que muitas vezes faz o nosso espírito protetor quando percebe em nós todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, mas como nós temos humildade, ainda que muito pequena, e acreditamos que ainda assim nós podemos orar, mesmo sendo muito pequenos, muito ainda imperfeitos, eles nos amplificam a nossa prece. Eles somam ao nosso pensamento o pensamento deles. E o nosso pensamento ganha uma extensão que atinge qualquer ponto do universo. Então a nossa prece, nós vemos que mesmo quando nós ainda somos muito pequenos, muito ainda imperfeitos, ela pode ser fortalecida, ela pode ser intensificada quando nós temos consciência das nossas limitações. É por isso que é comum e aceitamos pedir nas nossas orações a figuras respeitáveis, a seres que nós já sabemos que conquistaram virtudes, que dão a eles essa possibilidade de nos ajudarem nas preces. Então, quando fazemos uma prece endereçada a um intermediário entre nós e Deus, é conscientes de que eles executarão o papel de amplificadores daquele nosso pensamento, que eles vão nos ajudar a elevar esse pensamento para que ele realmente alcance o Criador. Então, quando nós nos dirigimos, por exemplo, a Bezerra de Menezes, eu fico imaginando o quanto ele deve receber de solicitações, de pedidos, né? Como esse espírito deve desdobrar a sua mente para poder atender tantas necessidades, e ele sozinho não faz isso, porque ele tem uma equipe imensa de auxiliares que captam esses pensamentos e também, por sua vez, amplificam esses pensamentos, para que eles alcancem o seu destino. Como, por exemplo, quando a gente ora por alguém que nós amamos e já partiu para o mundo espiritual, que já desencarnou, que faleceu. O nosso pensamento, quando ele realmente está imbuído de sentimento por essa pessoa, ele alcança essa pessoa. Ainda que a nossa potência mental para pensar neles seja pequena. Porque será amplificada por esses espíritos benfeitores. E se nós estamos nesse momento de prece por aqueles que partiram, realmente envolvidos de uma vibração de carinho, de amor por eles, essa prece os alcançará. Ainda ontem eu li algo no Facebook que falava assim: eu acho que no céu deveria ter hora de visita. É uma forma que as pessoas expressam essa saudade, essa dor de estar temporariamente distante, fisicamente, daqueles que partiram. Acho que alguém já deve ter lido ou ouvido essa expressão, não é? Mas nós temos esse horário de visita no céu, vamos dizer assim. 6 da tarde. É. Por exemplo, né? Nós já temos esse horário de visita àqueles que partiram. Não é a visita física, mas é a visita pelo pensamento, que realmente alcança aquele que nós estamos endereçando. O André Luiz relata a experiência que ele teve depois do desencarne, está lá no livro Nosso Lar, em que ele fala que ainda uma pessoa da família dele lembrava dele, era a filha mais nova, se não me engano, né? Porque ela não esquecia ele pelo pensamento. Porque ela sempre orava por ele, pedia a Deus por ele. E ele sentia a presença dela. Então, esse horário de visita no mundo espiritual nós temos. Nós temos no momento da oração, quando nós nos dirigimos a Deus pedindo por aquele que nós amamos e que sabemos que está na vida espiritual. Só que também temos outros horários também. Quando nós dormimos, nós sabemos que nós podemos sair do corpo e ir ao mundo espiritual visitar aqueles que nós amamos. Não é com muita frequência que isso acontece, também porque nós temos que ter merecimento, a pessoa que está do outro lado precisa estar em condições muitas vezes, mas a espiritualidade é tão generosa que ela sempre dá um jeito de nos propiciar algumas dessas oportunidades. Então nós temos sim esse horário de visita no céu. Só que a gente não pode lembrar, porque quando a gente lembra, a gente lamenta muito a saudade. Tem pessoas que relatam que depois que elas tiveram aquele sonho vívido, daquele encontro com aquele ser amado que partiu, aí elas se sentem mais doloridas ainda. É mais ou menos quando a gente tem a felicidade muito rara de perceber um espírito muito elevado e que a gente entra naquela vibração tão amorosa dele e depois que se afasta, que aquilo se dilui, a gente entra numa tristeza profunda de pensar que não vai ter aquela sensação de novo. Que é uma coisa muito dolorosa depois você pensar que você volta para um estado que é esse comum nosso do dia a dia. Também há pessoas que relatam isso. Quando percebem algo muito superior, também sentem muito tristes. Então nós ainda precisamos ter as lembranças bloqueadas, limitadas, mas felizmente nós temos a certeza já, muito bem documentada, muito bem descrita nessa nossa vasta literatura espírita, que traz o relato de inúmeras pessoas que vivenciaram isso e que são testemunhos dessas realidades. Nós não estamos distantes daqueles que já partiram. O nosso pensamento os alcança. Isso porque no universo existe algo que não é matéria, não é energia, é o fluido universal que permeia tudo, que está impregnando a tudo. E o nosso pensamento, assim como a energia que se propaga do som pelo ar, o nosso pensamento também se propaga por esse fluido cósmico universal. E atinge qualquer região do universo, dependendo da força, da intensidade que o nosso pensamento tem. Então, por isso que quando entramos em oração, nós temos que estar realmente focados naquilo. Aquilo que falamos normalmente no Espiritismo, nas reuniões espíritas, da vibração, vamos vibrar, nada mais é do que a emissão de pensamentos que provoquem alterações nesse fluido e que possa permiti-lo alcançar qualquer ponto do universo. Por isso que quando se faz uma oração em conjunto, e ela tem grande força, quando todos estão com o pensamento direcionado nela. Porque aí somando toda essa força mental de todas as pessoas no mesmo objetivo, no mesmo alvo, tenho certeza, ela alcançará esse alvo. Por isso que quando estamos em oração em conjunto, devemos sempre seguir aquele que está orando, pelo menos a maior parte do tempo. Que realmente concentrando-se naquelas palavras, não permitindo que o nosso pensamento vagueie em outras direções. Naturalmente que nós poderemos ter um desses momentos para pedir algo em especial para nós ou por alguém que nós acreditamos necessitado, mas o nosso pensamento em conjunto deve ser direcionado para aquele alvo. Quando a Dona Neidinha faz a prece aqui e nos convida então com as suas palavras tão doces, tão harmoniosas, sempre ouço algumas das gravações que eu já fiz das suas preces, ajuda a entrar nessa sintonia, porque o nosso pensamento nos direciona então para aquele alvo e é como um condicionamento. Quando a gente permite o nosso pensamento assimilar a oração dessa forma suave. Porque a oração que nós fazemos muitas vezes de forma desesperada, de uma forma sem harmonia, de uma forma assim muito angustiada, ela alcança também o alvo para o qual nós dirigimos. Mas ela muitas vezes não nos permite obter a resposta. Porque a resposta se dá nessa mesma comunicação que nós estabelecemos. É na paz, é na harmonia que se estabelece em nós quando nós oramos com tranquilidade. Quando nós oramos num estado de confiança plena. Por isso que muitas pessoas às vezes relatam que não sentem nada especial quando oram. Porque oram apenas, muitas vezes, pedindo, muitas vezes suplicando, muitas vezes confuso o pensamento, porque nem sabe o que está pedindo. E aí então não ouve resposta, não sente a resposta. Porque a resposta ela sempre vem. Às vezes ela leva séculos para se materializar, mas o bem-estar da oração, ele deve ser imediato para nós. Por isso que o nosso pensamento tem que ser sereno na hora da oração. A nossa oração diária, nós devemos realmente nos recolher e concentrar o pensamento naquele momento. Não ter motivos de distração, não ter nada que fique nos perturbando. E hoje em dia nós somos tão requisitados que às vezes a gente está fazendo a prece e temos que realmente domar o pensamento, porque há inúmeras solicitações, há inúmeros deveres, mas a gente só consegue se concentrar se a gente se conscientizar que aquele momento é um momento especial. É um momento todo significativo. E quando a gente se conscientiza disso e realmente acredita nisso e faz dessa forma, ele se torna realmente especial. Ele se torna muito importante. Só que isso é treino, isso é esforço, isso é dedicação. Desenvolver esse hábito de fazer a prece bem direcionada, bem centrada, bem concentrada, é uma disciplina mental que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Então, se nós ainda temos dificuldade de nos abstrair de um ambiente tumultuado, aí nós podemos nos recolher a um lugar mais calmo. O homem aprendeu a fazer isso nos templos, porque eram geralmente os lugares calmos para se fazer isso. Mas hoje, nos nossos dias, nós não precisamos mais ir a um templo. Nós podemos ir a um lugar tranquilo, a um lugar onde ninguém vai nos interferir. Eu já ouvi de pessoas que muitas vezes, em meio a um ambiente muito conturbado, iam ao banheiro, porque ali ninguém iria perturbá-la naqueles minutos e ela poderia então, enfim, se concentrar ali e elevar o seu pensamento a Deus. Mas nem sempre a gente consegue, então, um momento para a gente estar em paz. Mas basta aquele pensamento, aquele pedido que parte de um coração que confia realmente, e também é uma oração. Porque a oração não precisa ser longa. Ela pode ser aquele um segundo de pensamento que nós elevamos e pensamos, Deus, me ajuda nesse momento. Também é uma oração. Então, a oração, ela tem múltiplas formas de ser, né? E de acontecer. Tem muitas ocasiões em que ela pode estar acontecendo. Nós podemos estar orando até quando estamos conversando com alguém, né? Pedindo, por exemplo, a Deus que evite que nós discutamos com aquela pessoa. Que nos dê a sabedoria de saber o que fazer com aquela pessoa naquele momento. Dr. Bezerra de Menezes tem um caso lindo da sua história, da sua vida, entre tantos que ele tem, que ele conta que uma vez ele estava muito angustiado porque ele já não tinha mais coisas materiais para dar para ninguém. Ele, no seu despojamento, na sua forma de ver a caridade, ele não tinha nada para dar para aquele homem angustiado que se apresentava a ele. E ele, naquele instante, diante do homem que pedia auxílio, porque estava desempregado, a família com muitas necessidades, ele, então, faz uma oração a Maria, pede à Mãe de Jesus que inspirasse o que ele poderia fazer por aquele homem. Ele podia ter ficado no pensamento de acomodação assim, bom, já dei tudo que eu tinha, já não preciso fazer mais nada. Mas ainda assim, ele, devido à sua natureza, ao seu grau de elevação, ele pergunta então a Maria numa prece muito rápida ali, e vem a intuição imediata para ele. Como a intenção dele é toda do bem, essa resposta é muito fácil de ser percebida. Vem claramente para ele a ideia, abrace esse homem, dê um abraço fraterno nele, envolva-o no carinho, no amor. E realmente aquilo era o que aquele homem sofrido, dolorido, aquele homem que estava passando por tantas provações, mais precisava de conforto, de apoio, de fraternidade, de calor humano. E realmente esse homem teve forças depois para reverter a situação difícil que ele estava vivendo, porque ele recebeu o abraço ali de carinho de Bezerra de Menezes. Agora veja, até ele, um espírito que estava já numa condição bem avançada nessa última encarnação dele, ainda assim é alguém que não sabia o que fazer num momento difícil. Ainda assim é alguém que não tinha a ideia do que fazer. E ele recorre à oração para ter essa resposta. E a resposta vem. Porque é da lei divina. Jesus disse e ensinou isso. Quando a gente pede a Deus algo que é necessário, pede aos representantes dessa força incrível do universo que nos inspirem, a resposta sempre vem. É que às vezes a gente não quer a resposta, porque ela não está de acordo com a nossa vontade, mas ela sempre vem. Porque esse canal de comunicação que nós estabelecemos com a vida superior, ele é de duas mãos. Ele vai e volta com a resposta. Então nós sempre podemos obter algo da oração, sempre. E nunca pensar que a oração ela é só pedidos, ela é só súplica. Algo que às vezes falta a gente no dia a dia é a oração de louvor, é de agradecimento, é de exaltação daquilo que existe de bom na vida, que é a criação divina. Porque quando nos falta gratidão e reconhecimento, nós começamos a ter a nossa visão obstruída para as coisas belas que existem na vida. Quando nos falta esse espírito de gratidão, começa a faltar em nós a percepção de que muitas coisas boas estão acontecendo por todos, o tempo todo. Mesmo que alguém levante todos os problemas hoje da humanidade, faça aí a imensa lista de todas as lutas e desafios que a humanidade tem, nós ainda estamos aqui neste planeta. Nós ainda temos o potencial de renovação, nós ainda temos a possibilidade de transformação de tudo isso. E mesmo que pensemos na nossa vida individual, cheia de provas, cheia de expiações, cheia de dificuldades, nós ainda temos o apoio, o auxílio, que se expressa em nossa vida de muitas maneiras. Nós ainda podemos agir em nosso favor, nós ainda temos o potencial de renovar a nossa mente, nós recebemos a oportunidade da vida dia após dia. Então nós temos ainda muito por nós. Não existe prova, por mais dolorosa que ela seja, que ela possa deter a evolução do espírito, que ela possa fazê-lo parar. Porque sempre que nós passamos por dores, por lutas muito grandes, é porque nós temos força para vencê-las. E ao sair delas, sairmos muito melhor do que nós fomos até então. Mas como vencê-las, não é? Como superá-las? Uma das formas é a prece, é a oração. É concentrar realmente o nosso pensamento nesse poder criador magnífico que existe no universo. É realmente confiar que Ele nos dá desafios, nos coloca situações que parecem embaraçosas, mas elas são oportunidades de crescimento. As pessoas vitoriosas, mesmo não crendo em Deus, acreditavam nessas ideias, de que nós temos força, temos poder para vencer tudo isso. E por crerem é que elas venceram. Por confiarem nesse poder, que muitas vezes são dados outros nomes a eles, mas esse poder que é o amor divino, elas conseguem superar as suas limitações. Porque muitos fazem a prece até sem saber. Aquela pessoa que emite um pensamento de otimismo no dia, de confiança, de esperança, de que tudo vai se renovar, ela está em oração. Mesmo sem saber, ela está se ligando àquilo que existe de bom no universo. Está se ligando a esses espíritos do bem que trabalham incessantemente. Porque eles trabalham em todas as mentes, com todas as pessoas, e não apenas naqueles que creem. A pessoa que tem esperança, que tem fé, de alguma forma ela também crê em Deus. Ela não admite, ela não aceita, ela não dá esse nome, mas crer, confiar, é próprio da natureza humana. Quando nós negamos isso, nós estamos negando um atributo nosso, de que podemos confiar sim, que as coisas serão melhores e nós venceremos quaisquer obstáculos. Porque a força que o ser humano tem para evoluir, ela é muito grande. E quando nós acreditamos nela, seja porque achamos que é um poder natural nosso, ou seja porque acreditamos que é Deus que nos dá isso, nós estamos revestidos dessa força e podemos vencer qualquer obstáculo. Agora, se cremos ainda, como podemos na doutrina espírita, sabendo de tantas coisas, e confiamos e prosseguimos, nós vamos conseguir realmente vencer qualquer obstáculo. Então a ação da prece, ela é real, ela é concreta em nossa vida. Ela é algo que está para nos ajudar a evoluir. Que Jesus então nos abençoe a todos, possa nos inspirar o Mestre, esses pensamentos sempre, para que a gente sempre mantenha a nossa confiança. Muito obrigado, gente.